Quando eu te vi, tão perto, tão longe, eu me senti. Na imaginação senti o teu calor. Que pena que o universo ali não conspirou. Forças eu juntei só pra reencontrar. Tanto esperei sem amenizar. Tua falta foi motivo de eu voltar. Só pra ver você falar. Bom te abraçar, quero te ver, bom te tocar.